to wallow in the mire. Try for we can all do, and the love becomes a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. You know that it will be untrue. You know that I will be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, exótica e muito mais, todas as semanas na Floresta Encantada. E hoje viajamos pelos anos 60 e 70, mas no Japão. Viajamos até ao outro lado do mundo para percebermos também como é que a música da época foi contaminada pelas texturas do rock progressivo e pelo rock psicadélico. E começámos com aquela que foi apelidada pela imprensa como a primeira banda psicadélica do Japão. Chamam-se The Mops, um grupo formado em 1966. Começaram como um grupo instrumental, mas aos poucos foram cultivando as canções, principalmente depois do manager do grupo ter regressado dos Estados Unidos com uma série de discos, como por exemplo álbuns do Jefferson Airplane. O primeiro single da banda saiu em 1966, seguido logo depois por um primeiro trabalho, e onde, nesse disco, onde os Mops colocaram temas, por exemplo, dos Jefferson Airplane, como White Rabbit e Somebody to Love, também San Francisco Nights dos Animals, e, por exemplo, Light My Fire dos Doors, que abriu a Floresta Encantada desta semana aqui na versão dos japoneses da Mops para o registro de estreia que saiu pela JVC, editora discográfica, que depois também evoluiu para outros componentes, como por exemplo o vídeo e as cassetes de vídeo, e esses componentes nós recebemos muito bem. E a JVC lançou então os Mops, e vamos passar o primeiro single da banda, ou seja, a dose dupla para os Mops. Começámos com a música mais conhecida, Abrir Caminho, para tudo aquilo que vai acontecer na Floresta Encantada durante esta hora. Vamos ao primeiro single dos Mops, editado em novembro de 1967, chama-se Azamede Matenai. Aliás, durante esta hora vamos dizer muitos nomes em japonês, e perdoem-nos quem percebe de japonês desse lado. Vamos então ficar com os Mops em 67, com Azamede Matenai. É o primeiro single desta banda, apelidada na época como a primeira banda psicadélica do Japão. Akurame, sete ta hazu na no ni, koi wa nemuri wo wasure saseru, yami ni mukatte omae no na o yobu, ima sugu aitai, asa made Tá,

A Floresta Encantada esta semana no Japão, só com temas dos anos 60 e 70 do Japão, para percebermos também como é que aquela região do globo foi contaminada pelas várias texturas do psicadelismo e do rock progressivo. Começámos com duas dos Mops, Light My Fire, um original dos Doors, e também Asamede Matenai, o primeiro single dos Mops de 1967, incluído no disco de estreia dos Mops, Psychedelic Sound in Japan, um título que também contribuiu para que os Mops fossem apelidados como a primeira banda psicadélica japonesa. Entretanto, passámos para os April Fool, uma banda nascida em 1966, primeiro com o nome da Floral, entretanto evoluíram para April Fool, April com Y, gravaram um disco em 1969, infelizmente foi apenas o único trabalho no percurso dos April Fools. No entanto, alguns dos seus elementos evoluíram para outras bandas, passaram para outras bandas, como por exemplo os Food Brain, um projeto um pouco mais virado para o rock progressivo e que vai rodar aqui na Floresta Encantada desta semana. Outros elementos passaram para os Happy End, um grupo mais virado para o blues, um veículo criativo de um ótimo escritor de canções, que vai passar também aqui na Floresta Encantada. Isto para dizer o quê? Porque dois dos seus elementos que fizeram parte dos Happy End, neste caso o baixista Haruomi Osono e o baterista Takashi Matsumoto, viriam a formar depois os Yellow Magic Orchestra, com Ryuichi Sakamoto, um dos grupos mais importantes para a revolução dos sintetizadores de finais dos anos 70. Há aqui uma série de ligações, vamos tentar explicar essas ligações durante a Floresta Encantada, mas o importante aqui mesmo são as canções e percebermos como é que os músicos do Japão interpretaram tudo aquilo que chegava do Ocidente. Vamos agora passar para outro grupo, neste caso Les Ralises Dénudées, formado em 1967 em Kyoto, muitas vezes comparado aos Velvet Underground, devido à forma como usavam o som da guitarra, o feedback, a criação de noise. É uma banda liderada por Takashi Mizutani, um músico muito enigmático, há muito pouca informação sobre ele e também sobre os próprios Les Ralises Dénudées. Davam muitos concertos, estavam integrados na cena underground de Kyoto, como outros grupos, como por exemplo os da Taj Mahal Travelers, mais ligados à exploração do drone. Mas em finais de 1967, os Les Ralises Dénudées gravaram uma série de canções, supostamente para integrar o disco de estreia, mas o frontman Takashi Mizutani não ficou nada satisfeito com essas gravações. No entanto, esses temas viriam a ser conhecidos do grande público já em finais dos anos 80, no registro 6769 Studio e Live, e é lá que podemos encontrar essas primeiras músicas e as inspirações dos Velvet Underground, em especial o segundo disco dos Velvet, White Light, White Heat, onde há mais noise. E vamos escutar uma das músicas deste período dos Ralises Dénudées. Esta chama-se Otherwise My Conviction e é um tema original de 1967. Claro que aqui é preciso dar o desconto do período em que foi gravado, e como disse anteriormente, o líder do grupo não ficou muito satisfeito com as gravações, apesar de neste momento serem temas importantes para se perceber a história deste período do rock psicadélico japonês de finais dos anos 60. Oh, come on, then on. 私の番が好きさ光り狂う闇が俺の道案内嵐の番が好きさ殴りかかってく雨の男たち枕が Floresta Encantada nos anos 60 e 70 no Japão. Primeiro estivemos com os Les Ralises Dénudés em 1967 com a faixa Otherwise My Conviction, uma banda muito inspirada pelos Velvet Underground e uma exploração do som, do feedback, das guitarras, das distorções. Uma banda que infelizmente não gravou discos nesse período, em finais dos anos 60. Gravou uma série de temas, mas não saíram num álbum. há assim coletâneas que revelam esse período dos Les Ralises Dénudés. Entretanto, passámos para os Jacks, uma das mais importantes bandas psicadélicas do Japão, uma banda formada em 1966 com músicos que vinham do jazz, em especial o baterista Takasuke Kida, e neste tema o single Marianne, que também integra o disco de estreia dos Jacks. É possível perceber isso mesmo com o baterista a explorar muito o som da bateria, principalmente dos pratos, muito agressivo nesse aspecto. O primeiro registro chama-se Vacant World, é um dos mais importantes para o psicadelismo do Japão. O álbum saiu em 1968 e escutamos o single e também tema que abre esse registro, Marianne. Entretanto, vamos passar para os The Dylan 2. Como o nome indica, há aqui muita inspiração por parte de Bob Dylan, um grupo que se chamava The Dylan in Osaka, muito, muito folk. Entretanto, evoluíram para The Dylan 2 com o duo Masaji Otsuka e Yogo Nagai. O primeiro disco de 1972 é um registro emblemático da folk nipónica. Kinu no Omeida ni Akuere u Tsugerun Damono. Claro, muito mal dito este título em japonês. Lá está, mas uma banda que recuperava um pouco da folk à Bob Dylan, também dos Birds, dos The Band. E vamos escutar a faixa Kimi Nomado Cara, é uma das faixas dos The Dylan 2, para ouvir agora na Floresta Encantada, num programa todo ele dedicado a propostas vindas do Japão nos anos 60 e 70. Kimi no mado kara dete oide, nan ni mo nai machi da kedo. だけでもいいから夕が来るまで踊ろう二人だけのパレードにゃ夜更けの街がお似合いさ君の名前覚えているよ だろう貴族たちのサロンでは時計の針の止まり乾いた笑い声が溢れているけれど ないでなんて言わないで夜明けのバスに飛び乗ろうみんなが待っている昨日の家行くんだよ家で泣いている子が良い子っていう例え話年老いた門番は今夜もベッドに横たわり君を引き止めるけど君の窓から出ておいで怖いことなんてないんだよ太陽とともに消えてしまった ば昨日の海を見つければ何をやってもやることなすことが見抜かれているのだみんな裏目に出てしまうやつらを倒そうと身をすり減らしてやればやるほどやつらを太らせてしまうさ勝てるわけがない俺たちの脳みそは奴らに作られているんだからオーライ Floresta Encantada com os Druidas a viajarem hoje pelo Japão com propostas dos anos 60 e 70. Primeiro ficámos com The Dylan 2 com a faixa Kimi no Madokara. Os Dylan 2, uma banda muito inspirada pelos sons, claro, de Bob Dylan, também pelos Byrds, e isso nota-se perfeitamente no tema que escutámos lá atrás. Entretanto, passámos para os Happy End, já aqui tínhamos falado deles. Na altura, uma banda que apoiava o vocalista e também considerado pela imprensa nipónica na altura como uma espécie de Bob Dylan japonês, Nobuyasu Okabayashi, e a sua banda de apoio eram os Happy End, eles que depois evoluíram para uma banda em nome próprio, depois de terem gravado o disco Miru Mai Nitobe de Nobuyasu Okabayashi em 1960, começaram a gravar a sua própria música, mas aqui escutamos então um tema deste Bob Dylan japonês, Nobuyasu Okabayashi, e apoiado pelos Happy End. Vamos seguir agora com uma banda que deve muito, por exemplo, a Black Sabbath ou Deep Purple, chamam-se Flower Traveling Band, uma banda que ganhou enorme notoriedade, especialmente quando o management do grupo tentou levá-los para o Ocidente, e teve muito sucesso. A banda durou entre 1967 e 1973, uma banda muito importante para o psicanalismo, mas também para o desenvolvimento do heavy metal japonês. O grupo reuniu-se depois em 2007, mas terminou de vez quando o vocalista morreu em 2011, o vocalista Joe Yamanaka. Vamos aqui ao segundo trabalho dos Flower Traveling Band, talvez o registro mais reconhecível do grupo, chama-se Satori, e vamos escutar a faixa Satori Part 1, um tema que teve mesmo há pouco tempo uma versão a cargo dos Claypool Lennon Delirium, a mais recente banda de Sean Lennon, filho de John Lennon e também de Yoko Ono, ela que conhece muito bem os elementos dos Flower Traveling Band e apresentou a música deles ao filho, a Sean Lennon, juntamente com Les Claypool dos Primus. Então, neste grupo mais progressivo e psicadélico da Claypool Lennon Delirium, fizeram uma versão desta faixa, Satori Part 1, é muito fácil de encontrar por aí. E vamos então escutar os Flower Traveling Band em 1971, com Satori Part 1, aqui as sementes daquilo que viria a ser o heavy metal japonês. Come! A floresta encantada desta semana de viagem pelo Japão, primeiro com os Flower Traveling Band, uma das mais importantes bandas nipónicas para o desenvolvimento de um rock mais pesado, do heavy metal. Escutámos Satori Part 1 para o registro Satori de 1971. Entretanto, estivemos com um grupo mais associado ao rock progressivo, os Food Brain, viagem aqui também a inícios dos anos 70, com o registro Social Gathering de 1970. Os Food Brain era, na verdade, um projeto criado pelo manda-chuva da editora Polydor, na altura Ikuzu Horita, que tinha um sonho de criar uma série de grupos japoneses de rock progressivo, à semelhança daquilo que chegava do Reino Unido, por exemplo. Uma dessas bandas foi precisamente Food Brain, com uma série de músicos de excelência, e o único álbum então que criaram foi Social Gathering. Hoje, um importante documento daquilo que foi o rock progressivo do Japão de inícios dos anos 70. Escutámos That Will Do, os Food Brain, um grupo importante do rock progressivo nipónico. Estamos quase a chegar ao final da Floresta Encantada desta semana, numa viagem pelo Japão, aqui com momentos mais próximos do hard rock, outros do rock psicadélico, também do rock progressivo, para percebermos aqui um pouco também como é que aquela região do mundo foi contaminada pelas texturas do rock psicadélico. Hoje há naturalmente muitas bandas japonesas do género, mas lá está, este género não nasceu agora, já vem mesmo dos anos 60 e dos anos 70. Para o final fica o músico Masato Minami, ele que nasceu em 1944 em Tóquio. O adolescente viajou pelo México, também pelos Estados Unidos, interagiu com a geração beatnik, chegou a ver concertos de Bob Dylan, regressou ao Japão para iniciar uma banda, lançou os primeiros singles em 1969 e 1970, mas em 1971 editou The Tropics, o seu disco de estreia, hoje peça importante do acid folk japonês, e para este disco ele convidou, por exemplo, Takashi Mizutani, que já passou aqui com os Le Ralise Denude, e também convidou o baixista Aruomi Ozuno dos April Fool e também dos Happy End, duas bandas que passaram aqui na Floresta Encantada de hoje, e o registro da Tropic saiu então em 1971, o primeiro disco de Masato Minami, acid folk, para ouvir agora na Floresta Encantada, com o tema Ateshinai Nagara ni Saku Mune Ipai no Ai, uma das músicas do primeiro disco de Masato Minami, para ouvir agora na Floresta Encantada, a fechar o programa, todo ele a viajar pelo Japão nos anos 60 e 70. Até para a semana. ずっと遠い昔、今僕たちが地球と呼んでいる小さな星が生まれ、その星の上には春があり、夏があり、秋があり、冬があり、風が吹き、雪が降り、そして花も咲く。地球、人がいつか死ぬようにこの地球もまたいつか死ぬ。そして今君が立っている、そして僕が立っている足の下には、足の下に、そう、その足の下にあるのは地球です。